significa intencionalmente, é uma redundância. Usar sinais para comunicar é um ato, uma atividade, uma ação. E as ações são geralmente significadas por verbos. E linguagem não é um verbo. Não é isso? Vocês estão pensando que este uso se chama comunicação, aí entra uma sutileza da linguagem humana. Certo? Nem sempre que você comunica, você está usando a linguagem. Somente quando você se comunica. Entendeu? A linguagem envolve a transmissão de um conteúdo que é mental ou que está no sujeito por meio de instrumentos extramentais para um término extramental. Não é assim? Quer dizer, o que você comunica? Quando você fala, o que você comunica para o outro? O ar se vibrou? Ou mais simplesmente energia cinética? Não, você comunica um conteúdo mental. Não é isso? A mesma coisa com o leão. Quando ele demarca o território, ele comunica um conteúdo mental. A ideia que está na cabeça dele é de que aquele território é dele. Não é isso? Está claro aí? Linguagem, não existe linguagem sem sujeito. E esse sujeito é necessariamente mental. É por isso que a linguagem implica numa intencionalidade. Intenção significa tender para, significa o que tende para. A linguagem é o uso intencional de sinais, quer dizer que você quer que o conteúdo passe da sua mente para outra mente. Está claro? Por meio de um instrumento que não é por si mesmo mental. Mesmo quando você fala, quando você só pensa, você pensa por meio de sinais que não são, em primeiro lugar, em primeira instância, mentais. Você pode, uma hora, só usar a referência mental como instrumento. Você não precisa falar para você mesmo ouvir, falar com a boca e ouvir com os ouvidos. Mas você representa o som na sua mente. Está claro isso aí? Veja bem, os términos, numa mera relação, uma simples relação de signo e significado, não envolvem necessariamente mente. Mas o ato da significação só pode se dar na mente. Está claro? Ou seja, o signo e o significado podem os dois ser extramentais. Mas o ato de significação só se pode dar na mente. Tá claro? Aí, veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo, de novo um exemplo natural, veja bem. Tá? Então, a ideia de majestade, ou a ideia de majestade, ou a ideia de sol, a imagem do sol. O sol é análogo ao leão, o leão é análogo ao sol, um pode ser usado como símbolo do outro. Quer dizer, esta proporção entre eles existe entre eles mesmos, mas o ato de ligar um signo ao outro só existe na minha mente. Não é isso? E o ato de usar o símbolo, o leão como símbolo do sol, ou o sol como símbolo do leão, ou os dois como símbolo da majestade, ou os dois como símbolo de Deus, também só existe na mente. Está claro, hein? Está quase aí? Então a gente tem aqui a primeira coisa que não pode servir de sinal. A própria mente não pode ser sinal. O sujeito mental não pode ser sinal. Porque o sujeito mental só pode ser transmitido para outro sujeito mental por meio de uma referência que não é mental. Não é assim? O que acontece? Acontece que a gente descobre que linguagem, então, é uma expressão análoga ou equívoca, ela tem vários significados. Por exemplo, o segundo significado que a gente vai captar na palavra linguagem, ao perceber o que é esse uso, é que linguagem não é apenas o uso de sinais, mas também denominamos linguagem é o conjunto de sinais por meio dos quais você comunica uma coisa a um outro. Não é isso? O conjunto de sinais também é chamado linguagem. Olha só a problemática que é definir duas coisas que são assim, de experiência comum humana. Já olha, todo mundo já viu o corpo, todo mundo sabe o que é corpo. Todo mundo. Então, bom, tem que falar, não sei o que é corpo, não sei se corpo existe, você tem que jogá-lo no décimo andar. Outra coisa, linguagem. Todo mundo sabe o que é linguagem, todo mundo experimenta a linguagem. Mas para você ligar este símbolo, essa palavra, linguagem, ou a palavra corpo, ao conjunto de experiências que dá origem a ela, e expressar um núcleo constante de significado, é tremendamente difícil. Por quê? Bom, esta é uma das limitações da inteligência humana. A inteligência humana opera por meio de sinais. Ela só opera com o apoio de sinais. Quer dizer, para você captar, né, o que significa a palavra corpo, portanto, captar, isso quer dizer captar a essência, né, ou os caracteres universais do objeto corpo, você tem que usar uma série de outras palavras. Você tem que usar uma série de sinais. Mas esse uso dos sinais não é ele mesmo um ato de inteligência. Não é isso? Está clara essa diferença ou não? Resumindo, pensar não é saber. Nós podemos perfeitamente pensar em assuntos que não compreendemos de modo algum. Não podemos. Nós poderíamos ter passado o dia todo de hoje discutindo o sexo dos anjos. E todos falaríamos coisas interessantíssimas, certo? Mas ninguém sabe nada sobre esse assunto. Imagina? O importante é perceber aí o seguinte, veja bem. Se os sinais, de linguagem, quer dizer, a linguagem é um instrumento da mente. No caso do ser humano, ela pode ser um instrumento da mente para entender os objetos. Quer dizer, a linguagem humana tem um potencial diferente da linguagem animal, porque o ser humano tem um potencial diferente do animal. Está claro, hein? Significa, então, entender um objeto, que é um ato de inteligência. A inteligência começa quando você capta, certo, num ente, as suas intenções universais. Quando você distingue, num ente qualquer, as intenções universais das características particulares. Veja bem, não é quando você dá nome às intenções universais. Você dá nome vem depois. Às vezes, você, como a gente falou, às vezes você capta num objeto uma intenção universal que não tinha um nome. Quando, por exemplo, os filósofos captaram a intenção substância ou substancialidade. Então, você fala, peraí, existem seres que são nesse mesmo e outros seres que só são nesses primeiros. Esse primeiro, essa característica que faz distinguir dos outros, não tem nome, vamos chamá-lo de substância. Esses são substâncias. Eles captaram uma intenção universal e aí deram um nome para ela. Veja bem, a gente aprende a dar nomes às coisas muito antes de entendê-las. Quer dizer, muito antes de diferenciar nelas as suas intenções universais. Não, pelo contrário, veja bem, se não desse os nomes antes disso aí, você não compreenderia nada. Porque a gente só compreende por meio do uso da linguagem, por meio do uso de sinais. Porque eu indico os objetos para a minha mente por meio de sinais. Por meio de palavras, sons, imagens, etc, etc, etc. Não é assim? Veja bem, como vocês foram listando as notas da experiência corpo? Ora, usando uma série de sinais mentais. Extensão, limitação, substância, etc, etc, etc, etc. Como vocês recordaram as notas? Por meio de palavras, não foi? A inteligência humana só opera por meio de sinais. A operação dela, veja bem, a operação da inteligência humana não é uma operação de significação. Mas é uma operação que depende das operações de significação. Exatamente, o que é inexprimível. Ilimitado. Não, mas ilimitado já tem um nome. Não, então, não, já expressou. Tem um nome, mas. Mas falta uma representação mais significativa. Ah! Ou um sinal mais significativo. Veja bem, veja bem. Não. Veja bem. A inteligência pode operar por meio de sinais incrivelmente abstratos. Mas somente uma inteligência treinada pode operar por meio de sinais abstratos. Não é isso? É que nem o sujeito que vai lá, assim, ele liga o seu computador, ele faz alguma coisa, alguma mágica, né? Em meio de judar, né? E aparece lá um monte de números, em assim, vez de numa tela preta, e ele, ah, seu computador está com tal problema. Puxa, você é um mago. É que eles são todos sinais abstratos. Que significam certas relações matemáticas que nós desconhecemos completamente. Mas que só uma mente treinada naquele negócio pode dizer o que está acontecendo. Bem, como dizia Aristóteles, todo treinamento deriva de algum talento natural. Certo? Então, a inteligência pode, por exemplo, compreender as noções ilimitado, infinito, inefável, absoluto. Todas essas noções podem ser perfeitamente compreendidas. Certo? Mas isso depende, certo, do uso de sinais incrivelmente abstratos. Mais para adiante, no próximo semestre, nós vamos examinar justamente isso, quer dizer, os graus de abstração que são necessários, né, para um exame filosófico completo de uma coisa. Então, por que é tão difícil esse negócio? Até agora, tudo que você pode captar é que, veja bem, chegar a uma definição de um objeto de experiência imediata é incrivelmente difícil. Veja bem, parte dos desacordos entre os filósofos derivam simplesmente do fato de certos aspectos dos objetos, uma série de aspectos dos objetos serem desconhecidos. Outra parte depende só do seguinte: teve um sujeito que falou, entendeu, foi lá até o fundo e os outros não conseguiram refazer o processo. Não é nesse sentido. Kant, aliás, o Kant, ele fala disso daí, ele cria a limitação, a ideia de que existe uma coisa em si que é inconclusível, porque ele não entendeu certos aspectos dos discursos filosóficos anteriores. A ideia mesmo de uma coisa em si, Certo? Implica ele ter esquecido, assim, olha, meu caro, certo? O que significa coisa? Qual o conjunto de experiências que dá origem à palavra coisa na sua mente? Ele cortou de tal modo uma coisa da outra que ele inventou que existe a coisa em si que ninguém conhece. Certo? O que Kant queria dizer no final é o seguinte, olha, existe a coisa em si que você não pode demonstrar. O objetivo de Kant, o objetivo de Kant era fazer com toda a filosofia, entendeu? O que o Isaac Newton fez com a descrição do sistema solar. O que Isaac Newton fez? Não, ele criou um sistema de equações que mostra todos os movimentos dos objetos no sistema solar. Que explicava aquilo lá assim, com uma simplicidade matemática incrível. Pois é, Kant queria fazer a mesma coisa com filosofia. Só que o assunto é incrivelmente mais vasto, certo? E mais complexo do que os movimentos do sistema solar. Entendeu? Kant queria que tudo fosse demonstrado. E aí descobriu, não dá para demonstrar a existência deste sujeito ou suposto por trás das coisas. Ou você sabe que isso é, ou você não sabe. E aí ele começou a analisar, certo, das propriedades dos objetos, quais são as que são demonstráveis e as que não são demonstráveis. Ele descobriu que são muito poucas para demonstráveis. Opa, deste ponto de vista, as realidades fundamentais são de fato ignoradas e inconclusíveis. Mas o conhecimento demonstrativo não é o único tipo de conhecimento que existe. Algumas das obras de Kant, você pode pegar qualquer uma. Ele mostra assim, erros lógicos que são quase que banais. Porque a atenção dele está tão concentrada em tentar estruturar a realidade numa demonstração, que ele acaba deixando passar certos aspectos assim, banais da experiência humana. O problema do Kant é que tem um aspecto antifilosófico na pessoa dele. Ele tem uma agenda, ele tem um propósito antes de investigar a realidade. Eu quero demonstrar a realidade da filosofia inteira. Certo? Não, mas isso não é um propósito filosófico. O propósito do filósofo, certo, não é demonstrar a realidade, mas experimentá-la claramente. E aí expressá-la por meio de um discurso racional. Ora, como a experiência ou a captação que o ser humano tem da realidade é sempre incompleta, no momento em que estou vendo essa sala, eu não estou vendo a minha casa. E a captação que ele tem da realidade é sempre parcial. A filosofia nunca será um sistema completo. Porque eu não posso expressar de modo racional o que eu não capto. Está claro, hein? O erro de Kant, certo, foi simplesmente tentar transformar a filosofia num sistema total. Veja bem, o problema dele foi todo, ele ficou maravilhado, ele ficou hipnotizado com o negócio dele. Da teoria da gravitação. Esse é claramente um século XX, né? Tem tanto fazer a mesma coisa. Sistema pequeno, né? Exatamente. Em microsistema. Claramente. Exatamente. O que acontece? Exatamente. O que acontece? Certo? Quando a gente faz isso com os movimentos dos átomos no sistema solar, ora bem, isso é um aspecto muito pequeno e recortado da realidade. É possível fazer uma descrição mais ou menos sistemática desses movimentos. E dar a impressão que você explicou tudo. Você fez a mágica mental do reproduzir o sistema solar numa equação matemática. Certo? Agora, a filosofia, veja bem, a filosofia implica, primeiro, numa abertura para com toda a realidade captada pelo ser humano. Se é possível de ser percebido pelo ser humano, é passível de investigação filosófica. Mas como essa percepção é sempre parcial, então, a investigação filosófica sempre estará aberta, ela nunca será um sistema fechado. Para que você transforme ela num sistema fechado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que excluir dela certos aspectos da realidade. Para fechar o sistema, você tem que tirar alguma coisa. Tá claro? E por que isso? Simples, veja bem. É porque a realidade é ilimitada? Não, é porque a realidade é indeterminada em relação à percepção humana. Não existe nenhum momento na sua existência em que você vai poder dizer, olha, o que eu percebo é o que é, o que eu não percebo não é. Não é isso? Vai ter algum momento que você vai poder dizer isso? E isso vai ser verdadeiro? Não vai ter, né? Então, veja bem, em relação a você, a realidade é indeterminada. Então, toda e qualquer exposição racional que você tente fazer da realidade terá que ser uma exposição cheia de buracos e aberturas, que leva em conta o fato de que a sua percepção da realidade é cheia de buracos. É que nem essa definição de corpo. Ora, isso aí fecha a investigação sobre os corpos? Pelo contrário, a chegada a uma definição filosófica é simplesmente a delimitação de um campo de investigação racional. Aí é que começa o trabalho. Quando você chega a uma definição, corpo é substância mutável, distinção limitada, tá bom, agora temos um objeto de estudo. E o próprio corpo. Agora você sabe o que é corpo, então agora você pode investigá-lo. Você não vai confundi-lo com o espírito, por exemplo, com o não corpo. O que não é tão simples. Ainda mais quando o objeto se confunde com o pesquisador ou ele é um aspecto do pesquisador. Às vezes, é aquele negócio, às vezes é um objeto, o objeto é um dos instrumentos do investigador. Você vai, então vamos definir linguagem. Bom, linguagem é um instrumento pelo qual você define linguagem. Aí já complicou tremendamente. Não é isso? Pois é. O cara não pois é, o problema do Kant é isso. Uma hora, entendeu? O Kant não aguentou o fato da realidade ser indeterminada em relação à percepção humana, entendeu? Não aguento isso. Então vamos fechar determinadas portas. Por quê? Simples. Porque esse trabalho aí, você investigar os objetos de percepção, e retraçar as palavras tal como você as usa na experiência e chegar a um universal abstrato, é terrivelmente árduo. É a tarefa mais árdua que existe. É a coisa mais difícil e mais cansativa que existe. Então, assim, 99% das pessoas começam a fazer isso, param na metade do caminho. Na metade do caminho, elas estão cheias de noções na cabeça e elas não têm ordem nenhuma. Daí elas começam a falar maluquice. Que nem o Kant. Entendeu? E é um trabalho terrivelmente difícil. Mas por incrível que pareça, por exemplo, tudo. É. Que há de positivo na vida moderna, né? Por exemplo, todos os avanços da ciência, né? Todas as novas instituições sociais, né? Que melhoraram as condições de vida, todas elas, né? São posteriores à delimitação de objeto assim. Esse é o trabalho de base na civilização. É o mais difícil. Quase um trabalho que vincula a pessoa ao seu trabalho, né? Exatamente. Um outro tem uma bela sinfonia de Mozart, Mozart podia ser ele em si. Exatamente. Acabou, né? Podia ser um canela, exatamente. Continua sendo uma bela sinfonia. Sinfonia. Né? Esse aí não dá. Você consegue associar a filosofia do filósofo, né? É impossível, porque ela exige um compromisso total. E ela exige o seguinte, exige ao tempo todo para ele não parar na metade do caminho quando ele está analisando um conceito. Aristóteles dizia, olha, a maior dificuldade no exercício da filosofia é a aquisição da capacidade de suspensão do juízo. Quer dizer, a capacidade do sujeito é o seguinte, não, tá, vou me perguntar aqui, o que é linguagem? Isso quer dizer o seguinte, eu não sei o que é linguagem, eu vou aguentar o estado de não saber o que é linguagem enquanto não tiver uma definição clara. Eu não vou sair para uma solução que alivia a minha mente, que diminui a tensão psíquica. Entendeu? Quando você pergunta para ele, não, o que é corpo? Me explica aí. Você cria uma tensão na mente dele, a tensão intelectiva. A gente não aguenta essa tensão muito tempo. Nenhum ser humano aguenta isso muito tempo. A capacidade para aguentar isso chama-se capacidade para suspensão do juízo, para não formular um juízo sobre a coisa enquanto você não sabe o que a coisa é. Sim, não, aí tem 1 milhão de perguntas sobre a coisa. Exatamente, veja bem, cada definição, como ele falou, cada definição abre um campo de pesquisa científica. Cada definição abre uma porta de comunicação entre a mente humana e a realidade. Entendeu? Então, ele gera inúmeras perguntas. E mais ainda, nunca vai acabar. A dificuldade de suportar essa tensão, na política atualmente, temos durante várias pseudociências, né? Exatamente. E muito mais pseudo-filosofias. Quer dizer, a filosofia, como a atividade coletiva, a maior parte das pessoas que se autodenominam filósofos hoje já desistiram desse trabalho há séculos. Já há séculos que a maior parte dos sujeitos que falam, eu sou um filósofo, ele é um sujeito que fala o seguinte, olha, nós não conseguimos fazer isso. Agora, como o sujeito não tem vergonha na cara, ele fala que Aristóteles também não conseguia. Além de falar que ele não consegue, ele fala que Aristóteles também não conseguia. Certo? Mas isso é falta de vergonha na cara, não é uma constatação científica. Exatamente. Você já consegue aí. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Estuda a biografia dele, para ver qual era o compromisso real dele com a sua tese. É quase impublicável, né? É quase impublicável, exatamente. É quase. A biografia do filósofo é um livro quase impublicável. É uma indecência. Esse exercício mental aí. Que faz, então, para você ter que recaptar mais os projetos, porque algo da sua investigação, o fato de você conseguir captar tem a ver com o fenômeno da sua identidade? Então, veja bem, você consegue captar o objeto até compreender, só tem uma causa. O desejo total e absoluto, irresistível de entender o objeto. A filosofia só tem uma causa. Desejo de saber. Esse desejo vai provocar no indivíduo uma condição que o predispõe. Não, esse desejo vai fazer ele aguentar a tensão até ele obter a resposta. A resposta vai satisfazer a consciência dele, não o estômago. É por isso que, olha, se você observar as obras dos grandes filósofos, você vai ver que todos os grandes filósofos tinham assim, duas ou três perguntas. Tinha duas ou três coisas que ele realmente queria saber. Tudo que ele, todas as definições que ele encontrou, tudo foi para responder aquelas duas ou três perguntas. E às vezes eles passaram a vida toda e não conseguiam responder. Mas eles tentaram a vida toda, e nisso aí eles fizeram um trabalho imenso de limpeza para a inteligência humana. Mas é muito difícil um sujeito que efetivamente, certo? Um filósofo que efetivamente tenha mais do que duas ou três. Se ele tiver mais do que duas ou três, ele vai ficar louco e não vai conseguir nada. Oito caretas, exatamente. Ele não tinha pergunta nenhuma. Que hora que vai terminar? Que hora que vai terminar? Amanhã é cedo? Então vamos tomar café. Até 5 e meia? Então vamos tomar café também, daí acaba. Eu já nem sou mais rápido porque é para ninguém brigar comigo. Se te matando, eu desci.